cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. A Rádio Boa Nova fez recentemente 32 anos. E dos vários discursos que tive a oportunidade de ouvir, de colegas nossos e de pessoas também de fora da própria rádio, se dizia que a rádio é efetivamente, e ficamos muito gratos porque haja essa sensação, que é uma das vozes do concelho. Pois, pegando nesse aspecto, que não é menos importante a atividade do que é a Rádio Boa Nova, a verdade é que hoje em dia, sendo então o vosso concelho, é com grato prazer que dizemos que a entrevista desta semana do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam começa à partida com a necessidade de fazer um agradecimento. Ou seja, há uma dívida do nosso concelho e não só da nossa região para com o nosso convidado. Apresentando é Fernando Daniel, que tem o primeiro álbum, o álbum Salto, aqui para divulgação. Sendo que a verdade é que o Fernando Daniel foi um daqueles músicos que se expôs a estar aqui em Oliveira do Hospital num concerto solidário, em que o valor reverteu precisamente para as vítimas dessa tragédia, que não podemos deixar de chamar assim, que nos atravessou a todos e nos assolou com mais ou menos fervor a cada um dos nossos oliveirenses e das pessoas desta região no passado 15 de outubro. Portanto, é imbuídos desse sentimento de agradecimento que damos antes de mais as boas-vindas ao Fernando Daniel, hoje que, enfim, está à distância do telefone, mas que está então com os ouvintes da Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo então aqui ao Oliveira do Hospital. Muito obrigado. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui a falar com vocês e queria mandar também um abraço para todos os ouvintes que nos estão a ouvir neste momento. Tu não pensas sequer no que estás a fazer. Dizes que vais e vens e eu aqui sem entender. Dizes que não há mais ninguém, mas não é bem assim. Vejo que tens tempo para tudo e não tens para mim. Porque me mentes, já não há amor. Sigo em frente à procura de um novo calor. Já procura. conhece o público oliveirense. Algum deles esteve neste pavilhão aqui junto ao Parque do Mandanelho, onde num mini concerto, uma vez que eram vários os autores que estiveram e vários músicos que estiveram aqui nesse concerto, o Fernando Daniel, antes de mais, passou pelos dois singles que pré-anunciaram este álbum Salto. Mas hoje, paralelamente com esta conversa, vamos dando a divulgar precisamente todo o álbum e percebemos que aqui há um manancial, entre aspas, de singles. O termo já se perdeu um pouco, porque já não se editam os singles, mas há aqueles temas que, de algum modo, se vão destacando dos discos. E, aliás, até, veja bem o nosso abuso, até já alvitramos o terceiro single, para nós seria a Mágoa. Mas vê, isto é a nossa opinião. Exatamente, não, mas só para provar como você tem bom ouvido, será esse sim o próximo single a estrear em abril. Olha, muito bem, então pré-anunciamos, andou aqui na nossa conversa. Por mais que eu tente, os nossos egos não se encontram. Vivemos sempre cada um por si, por si. E se tu quiseres, eu dou o primeiro passo, mas ainda assim eu preciso de ti em tudo aquilo que faço. Tem mesmo de ser assim, assim. E se tu quiseres, eu vou ao fim do mundo, mas ainda assim eu preciso de ti só por um segundo. Que este é um disco que vai lançando temas novos, e isto muito porque hoje em dia, quer queremos quer não, as pessoas é através de uma música ou duas que vão conhecendo os artistas. Já há pouco o hábito de ouvir um álbum inteiro. Ora, o Fernando Daniel, que está a lançar aqui o seu primeiro disco, como é que vive esse fenómeno? Tendo em conta que, na prática, os dois temas que até aqui agora foram conhecidos têm tido no YouTube visualizações que atingem a escala dos milhões. Não, eu sinto-me muito contente, sinto-me muito realizado e tocaste num ponto muito interessante, que é hoje em dia já ninguém ouve muitos discos, já ninguém compra discos. E esse é um dos motivos para que o Salto, apesar de ser um álbum, não tem, ou seja, tem 10 músicas, 9, 10 músicas, porque hoje em dia nós também tentamos adaptar-nos um bocadinho àquilo que as pessoas consomem. Eu também quis fazer um álbum que não enchesse nem amassasse as pessoas. E foi um bocadinho pela visão de que o Espera e o Nada Mais tiveram. Ou seja, as pessoas gostavam daquele género de música, aquilo que eu abordava, e tentei transmitir isso vezes nove, com outras vertentes, claro, mas há a maneira das pessoas simplesmente não se cansarem. A verdade é que quando começas a atingir números de milhões, podes também ser amado por muitos, mas também odiado por outros. Ah, e é isso que eu quero também nunca tentar. Se agrada a todos, não é? Exatamente, não. E é isso que eu quero tentar também, com que pareça menos, ou seja, pessoas que não gostem. Daí eu explorei, tirei esses milhões da internet em ideias e tentei explorar o pop de outras maneiras. Mas esperemos que atinja números partidos. Tanto agora o próximo single como as músicas do álbum seria muito bom, claro. Muito bem. Eu já sei quem sou e o que fiz foi para bem de mim. Sou o que não fui e serei o amanhã. Vamos concretizar os números, que valem o que valem, mas enfim, são tão sintomáticos que não podemos deixar de os referir. No que diz respeito ao tema Espera, que foi o primeiro de que, entre o primeiro de lançar o álbum e a sua saída do The Voice, que já lá iremos, a sua saída, portanto, vitorioso do The Voice, portanto, 2016 já, este primeiro surge o Espera. E o Espera está com números, neste momento, na ordem dos 15 milhões de visualizações. Ou seja, há seguramente pessoas que não são portugueses, porque o número de portugueses no Portugal Continental não atinge esse número. Portanto, há quem já viu mais do que uma vez, seguramente. Há quem ainda não tenha visto. Mas também há, até pelo quer no vivo, quer no YouTube, há um conjunto de pessoas que, não sendo portugueses, lhe vão deixando já mensagens. Até alguns que dizem que não percebem a língua, mas que não deixam de gostar. Ora bem, o que é que isso diz para si enquanto autor? É muito reconfortante, é um motivo de orgulho ter pessoas que não percebem nada de português, mas conseguem entender o feeling e conseguem perceber o sentimento com que eu estou a cantar e estão-me a ver a quilómetros e quilómetros de distância apenas por gostarem da minha voz, o que é muito bom de sentir, não há dúvidas, e sinto-me sempre em vida para essas pessoas. Pois elas gostam do meu trabalho, mesmo que não estejam a entender o que eu estou a fazer, elas apreciam a minha voz, apreciam o timbre, apreciam a maneira como eu canto, e eu não podia pedir melhor. Tente distanciar-se, embora não deve ser fácil, naturalmente, pois que é o autor, enfim, é a pessoa a que estamos a referir-nos, mas o que é que faz, o que é que fez com que chegássemos a números como este, dos 15 milhões de visualizações? O que é que terá influenciado muito, como bem sabe, há outros autores em Portugal que estão muito longe disso lhe acontecer, nomeadamente numa fase estreia, não é? Verdade, eu acho que é muito a persistência, é o amor, é depositar amor naquilo que fazemos, fazer aquilo por amor, o resto vem por acréscimo. Acho que quando estamos a fazer uma música e começamos a pensar em números antes de ela sequer sair, claro que é bom, e eu falo por mim, eu quando escrevo uma música espero que ela tenha grande sucesso e já penso nos números que quero que ela atinja. Mas, em primeiro lugar, estou a fazer a música porque ela me transmite algo e quero que ela transmita algo às pessoas. Eu acho que isso é fundamental e acho que um bocadinho o seu ter sucesso é fazer aquilo com amor, o resto irá para o acréscimo. E por mim falo. Eu fiz tudo por ti, hoje resta a memória. Fomos felizes assim, agora resta a história. Eu fiz tudo por ti, até demais é o que eu penso. Seguiste para o teu fim, ser feliz é o que eu peço. Para além do teu olhar há uma história por contar, e apesar da solidão eu já não te espero. Esqueço, eu sei que sabes que sim. Deixa-me ir, é o que eu peço. Para além do teu olhar há uma história por contar, e apesar da solidão eu já não te espero. Já não te espero. Que tem então, como disse, o novo álbum já aí, o Salto, que, do que já lemos, o próprio Fernando Daniel vem a escolher o termo Salto precisamente como sendo um marco na sua carreira, no seu início, não é? e é efetivamente um álbum de estreia. Já há pouco falámos sobre o fenómeno da não venda dos discos, e também já disseram aqui outros autores que muitas vezes os discos agora vendem-se no final dos concertos. Ora bem, é essa a perspectiva que vai tendo também para a ideia do salto, ou tendo em conta que neste momento já é número 1 no top do iTunes, que de algum modo também chega a número 1 mesmo no top de vendas, independentemente de todos os fatores que já falámos? É assim, a verdade é que hoje em dia já, como eu disse no início, vende-se cada vez menos discos, e chegar logo a número 1 no top de vendas do iTunes no dia a seguir, na manhã a seguir, com poucas horas, nem 10 horas tinha, do lançamento, é muito bom. Claro que agora vamos tentar também incutir, e falo por mim, cada vez mais espero incutir aos meus fãs a compra do disco, porque, seja a mim, seja aos artistas, porque é bom ainda continuar a existir algo palpável e algo que a gente ouça, mas claro que o mercado já não é o mesmo. Mas lá está, também, a verdade é uma, há muitas coisas que também vieram a melhorar, ou seja, vieram tentar substituir isso, que é os concertos ao vivo. Os concertos ao vivo hoje em dia têm muita afluência. E claro que se tivermos que um terço das pessoas que estejam nos concertos comprem o CD, é ótimo. Nós também estamos ali para vender o nosso trabalho. Para além de estarmos ali para chegar às pessoas e cantar, também estamos ali para tentar vender o nosso trabalho e com que as pessoas levem o nosso trabalho com elas para casa. Porque uma coisa é nós ouvirmos um concerto durante uma hora e meia. Outra coisa é nós termos o concerto em CD. Não será bem o concerto, mas terão as músicas do concerto em CD e ouvê-las quando nos apetecer, seja no carro, seja em casa. Portanto, é um bocadinho por aí. Dá-me um olhar, faz-me um sorriso, leva-me para longe, para bem perto de ti. Troca-me as voltas, não me des tréguas. Só não estou só quando estou perto de ti. Dá-me um sinal, um gesto que conte. Diz-me afinal, para onde é o norte? Diz-me se eu vou ter sorte. Dá-me o calor só por um momento. Troca-me as voltas, não me des tréguas. Só não estou só quando estou perto de ti. Dá-me um sinal, um gesto que conte. Diz-me afinal, para onde farei tudo por nós. Dá-me um sinal, um gesto que conte. Diz-me afinal, para onde é o norte? Diz-me se eu vou ter sorte. Dá-me um sinal, um gesto que conte. Diz-me afinal, para onde é o norte? Diz-me se eu vou ter sorte. Eu julgo que que o Fernando Daniel quer permear, de facto, os seus ouvintes. E tanto assim é, porque eles estão-lhes a ser fiéis. Não só na adesão que vão tendo ao YouTube e ao vivo, mas agora a provar, precisamente, a rapidez com que chega ao número 1 do top do iTunes. E eu pergunto-lhe, uma das maneiras de premiar esses seus seguidores é dizer-lhes que tem 9 músicas no álbum e de repente quem o compra apercebe-se que tem um extra. Verdade, sim. A verdade é que nós fizemos uma pré-venda, um passatempo, um exclusivo no iTunes, em que seria uma música exclusiva, não é? E quem fizesse a pré-compra, lá está, para aqueles fãs fiéis, aqueles fãs que o acompanham sempre, seriam esses, obviamente, que iriam estar sempre a par e queriam essa música, acabaram por ter essa música até dia 16. Os restantes, claro que não vão ficar sem ela, não é? Vou cantá-la ao vivo nos concertos. Irei também lançá-la, tentar lançá-la mais tarde como single, ainda este ano, se decorrer bem. Lá está, só para mim, lá está, dou o prémio aos fiéis, mas aqueles que, os mais traídos, assim dizendo, não ficam sem essa música claro, também. Claro. E tento, lá está, tento agradar a todos. Será que dei? Que dei demais, eu nem pensei. Será que errei ou não fui capaz? Já não importa mais quem corre atrás. Olhas para mim, já não sou teu. Esse teu mundo já não é o meu. Andas às voltas nas voltas que a vida dá. E se tu voltas eu não prometo esperar. Já foi tempo de aproveitar. Já não penso onde podíamos estar. Onde podíamos estar. Alguém nesse teu mundo onde não entra ninguém. Será que tens vontade para dar? Talvez eu tenha tempo para esperar. Olhas para mim, já não sou teu. Hoje o teu mundo já não é. É este propósito, e já que vamos aqui em concertos, e antes de avançarmos para outros, e estamos ainda explorando o álbum, a verdade é que vai estar a 30 de março no Art Club, no Porto, e no dia seguinte, 31 de março, no Time Out, em Lisboa. De algum modo, há aqui a necessidade de mostrar nas duas maiores cidades do país, mas isto também tem a ver com o facto de que, enfim, já aqui vários autores referiram, apesar de haver toda esta época da internet em que se rapidamente chega às pessoas, mas a verdade é que as coisas ainda têm que passar um bocado pelas nossas capitais, senão parece que ainda não aconteceram. Verdade, isso acaba por ser um bocadinho verdade, porque as coisas estão muito centralizadas aqui, e também seria bom para promover, para chegar a jornais, revistas, televisão, é sempre melhor e é sempre mais fácil para esses canais se virem a Lisboa ou Porto, não é? Por causa das suas sedes e esse tipo de coisas. E os fãs também acabam por ser, por ter mais meios para vir cá. Não sei se também será muito por aí, mas será uma mais valência também. E aquilo que nós decidimos era fazer um concerto, ainda pensámos num terceiro concerto, mas também acabávamos por não ter agenda, mais a centro do país. Mas no que toca agora a esses dois concertos, vamos dá-lo, não é? E esperamos que encher tanto o Time Out como o Art Club, ou seja, nesse caso, como o Art Club que é dia 30 e o Time Out que é dia 31, e de onde eu ia lançar as datas todas de verão, até já anunciadas, para que as pessoas que não têm a oportunidade de irem ver estes dois sítios, que possam tentar acompanhar noutras datas pelo país. Bem tentas dizer que não, mas eu sei o que te vai no coração. Tu falas como se tu não me quisesses ver, mas eu vejo em ti o medo de me perder. Não fico aqui. aqui sem saber de ti. E da primeira vez quando te vi, tudo parou. Porque da primeira vez quando te vi, tudo parou em mim. Porque já não vi por ti sem saber de ti. E da primeira da música, nós reparámos, enfim, podemos dizer o nome da, enfim, é a FNAC, não estamos aqui a ajudar a vender nada, mas enfim, é hoje uma grande casa de mostra da música e da sua venda também, naturalmente. E à semelhança do que acontece hoje, no dia que estamos a gravar, com de que está em pré-venda já o novo disco do Diabo na Cruz e do Dead Combo, há uma semana atrás estava em pré-venda o disco Salto. E isto é uma estratégia que de algum modo também passa por Fernando Daniel, perceber que havia interesse em dizer que o disco estava aí para sair, ou deve-se única e exclusivamente àquela entidade e que entre discos escolheu o seu para pré-venda? Não, em pré-venda estará porque teria um passatempo. A minha pré-venda, exatamente, a pré-venda sim, estaria com a oferta de quem comprasse em pré-venda teria de oferta um bilhete para Porto ou Lisboa, consoante aquilo que a pessoa quisesse, exato, ou fosse mais fácil ir ver. Por isso é que estava, de certa forma, com mais destaque. Já que falamos da FNAC, vamos falar na Vorten. O Fernando Daniel tem-se disponibilizado para estar nas lojas da Vorten também para dar autógrafos também. Verdade. O Fernando Daniel tem granjeado com isto a fama boa de que é uma pessoa empática e que gosta de estar muito com o seu público. Isso já vem de trás, de alguma maneira, já estava na sua maneira de ser, ou de algum modo foi agora com a sua maior presença na música que se, entre aspas, educou? Não, sempre foi muito, apesar de ser tímido e uma pessoa um bocadinho que gosta de seu espaço, sempre fui de valorizar e de gostar de estar perto das pessoas que me fazem bem e me querem bem e que me ajudam, de facto. E os fãs são isso mesmo, são pessoas que me valorizam, que me ajudam, que me dão vida também e faz parte, e deve sempre fazer parte da minha vida, eu arranjar tempo para chegar a essas pessoas, acompanhar essas pessoas, tentar perceber como é que elas estão, o que é que elas gostam do álbum, o que é que gostam menos, o que é que gostam mais. Tentar perceber o que é que as pessoas querem do artista. De certa forma, eu sou artista graças a essas pessoas. Portanto, devo-lhes muita coisa. Ora, e essa visibilidade começou precisamente há 2 anos atrás com o The Voice, da qual veio a ganhar. No entanto, convém dizer que o Fernando Daniel, a par de estar aqui a dar neste álbum, grande parte dos temas são feitos por si, criados por si. Portanto, algumas de atualidade, outras em parceria com nomes como, podemos dizer aqui, a Carolina dos Landes, a própria Gira, os homens dos Atoa, o Guilherme Alface e João Direitinho, etc. Ora, essa componente de criação já era anterior ao The Voice ou foi no The Voice que de algum modo foi depois despertando? Não, eu acho que sempre foi algo que já estava dentro de mim. Claro que essas 4 pessoas que se juntaram a escrever a mim despontaram ainda mais a minha vontade de escrever e fizeram-me soltar mais um bocadinho. Eu sempre escrevi as minhas coisas, sempre tinha a ideia de ser um cantautor e acabo por ser isso, não é? Tenho músicas produzidas, as maquetes são produzidas por mim, depois só levo a um produtor para produzir, mas sempre gostei de fazer isto, e The Voice sempre foi é um programa que eu devo muito pelo facto de ter dado a rampa de lançamento que eu precisava. Foi um palco para a visibilidade. Exatamente, foi, ainda bem que estes programas existem, que servem para isso mesmo. Já não importa quando vais, se já não te sinto aqui. Eu não quero ser. sofrer mais por ti. Eu sei que era difícil e eu errei, e não valia a pena mudar por alguém como tu. Mas tentei e não percebo porque não deu. Quem está mal aqui não sou eu, és tu. Já não importa quando vais, se já não te sinto aqui. Eu não quero sofrer mais por ti. Já não importa quando vais, se já não te sinto aqui. Eu não quero sofrer mais por ti. Já não importa para onde eu vou, se também não me sinto aqui. Agora já nem sei quem sou, por mudar por ti. Eu sei que era difícil e eu errei, e não valia a pena mudar por alguém como tu. Mas tentei e não percebo porque não deu. Quem está mal aqui não sou eu, és tu. Já não importa quando vais, se já não te sinto aqui. Eu não quero sofrer mais por ti. Já não importa quando vais, se já não te sinto aqui. Eu não quero sofrer mais por ti. Tu nunca quiseste, tu não me mereces. Tu nunca fizeste, tu nunca me deste. Tu nunca quiseste, tu não me mereces. Já não importa quando vais, se já não te sinto aqui. Eu não quero sofrer mais por ti. Já não importa quando vais, se já não sinto aqui. Eu não quero sofrer mais por ti. Já não importa quando vai, se já não te sinto aqui. E eu não quero sofrer mais por ti. Sabe, eu não lhe disse, Fernando, mas neste momento você está aqui no programa do Caso Fazem Caso Toca na Boa Nova, e quem estreia aqui tem que passar por três desafios. Ora, eu espero que esteja disponível para eles. Claro, claro que sim, claro que sim. Então vamos a isto. Vamos imaginar uma coisa que a Lia já fez, que veio fazer um concerto ao Livro do Hospital. Pronto, ainda que tivesse sido um mini-concerto, já esteve aqui na cidade. Mas eu hoje vem novamente, agora já não ao pavilhão, estamos aqui em pleno verão, estamos ao lado do pavilhão, naquele que teve a oportunidade de ver, portanto, o Parque do Mandanelho, portanto, tem um magnífico palco. Imagina o Mandanelho cheio, e para além de vir o Fernando Daniel, lhe dizem assim: Fernando, pode trazer consigo ou duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que o Fernando Daniel iria convidar? Quem é que eu iria convidar? Olha, iria convidar, se calhar, a Carolina dos Landes. Muito bem. Por me ter ajudado, não é? Posso ter mais? São mais dois ou mais um? Não, pode ser mais, claro. Levaria também o Agir. E eu já estou. Muito bem, aí está. As pessoas com quem neste momento têm estado mais ligado no que diz respeito à criação deste próprio disco. Portanto, a Agir, Carolina dos Landes e o Zá Toa. No meu jardim há uma flor que igual eu nunca vira. E quando a vi, foi quando eu sou que nasceu para ser minha. E seja como for, será sempre essa flor que brotou e mudou a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha vida, vida, vida. foste feita para mim. Falas de mim como se não quisesses saber, mas se eu fosse embora tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Tu voltavas a correr. Sabe, se não teríamos aqui também a sua versão do Avião de Papel, que agora a Carolina dos Landes também editou. Verdade, com o Rui Veloso. Aí está. Exatamente. Muito também bem. É um grande nome na música em Portugal e é uma influência para mim, sim. Muito bem. Agora, o desafio é outro. Imagino que vem alguém da cena internacional, vem tocar a Portugal e, chegando cá, diz assim: olha, não gostei, eu, o meu concerto, não preciso de ter o meu concerto o Fernando Daniel. Imagino que é daquelas pessoas que o seguia no YouTube e já o conheceu e de repente claro, quer claro. A sua participação. Pois bem, quem gostaria que viesse um convite desse tipo? James Arthur, James Bay e Adele. Muito bem. Curiosamente, nomes que já de alguns já os homenageou até, porque foi das músicas que veio apresentar no The Voice, bem me recordo. Verdade. Último desafio, dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver. Imagino que vai haver um distributo a um autor ou a uma banda nacional. E pedindo ao Fernando Daniel que faça uma versão, uma cover de um tema desse tal autor ou tal banda para integrar o tal disco. Pois bem, Fernando Daniel, quem é que gostaria de homenagear e já agora com que tema que o faria? Eu gostaria de homenagear. Eu acho que seria o Beto. Beto, é um artista que já faleceu há algum tempo, nos deixou. Lembro-me perfeitamente de ouvir muitas músicas dele e quando eu comecei a cantar para a frente, para pessoas, não é? Para público, assim mais caseiro, escolhia muito uma música dele que são as Memórias Esquecidas e se calhar fazia uma versão mais atual dessa música, assim, em memória e em forma de agradecimento também por me ter acompanhado no início da música. Muito bem, o Beto. Ora, creio que é a primeira vez que aqui nestes 12 anos do Caso Fazem Caso Tocam alguém escolhe. Mas está muito bem lembrado, e lembrar o malogrado do Beto, que efetivamente lançou vários temas. Recordo bem, por exemplo, um com o Rei da Guerra, que teve um airplay muito interessante. Pois bem, pois bem, está escolhido. Eu sentir que não sou capaz. Ah. Ora, passou a fase dos desafios. E agora vamos falar aqui também na produção do disco. Há pouco disse que depois da escrita levava alguém para produzir e escolheu vários nomes para a produção do disco. O facto de ter vários produtores, ou seja, em cada música ter um, não criou dificuldades no álbum? Não seria mais fácil ter um ou dois produtores para acompanhar toda a feitura do disco? Sim, surgiu esse medo, mas eu comecei muito a pensar, se eu colocar o meu cunho em todas as músicas e estiver presente em todas as produções, eu acho que consigo manter a minha linha. Claro que podia ter sido tudo uma mixória de cores, ou uma mixória de músicas neste caso, mas como eu estava junto na produção e estive junto das pessoas e delineei um bocadinho onde é que eu queria ir e os produtores foram simplesmente atrás daquilo que eu fui dizendo e fui dando ideias, eu acho que criou uma linha condutora. Talentos, exatamente, vários talentos com um fio condutor só, exato. Ora, e estamos a falar de nomes como o próprio Giro, o Real Caviar, o Fred Ferreira, o Vitor Silva, o Ivo Magalhães, João Barbosa, etc. Diga-me uma coisa, chegar a estas pessoas foi fácil? Foi, aliás, tenho uma editora que me tem ajudado bastante no que toca a contactos. Universal. E me apresentaram-me nomes próprias, os próprios estúdios, as próprias pessoas, mostraram-se interessadas em trabalhar, porque já conheciam desde The Voice, e claro, lá está, para isso é que o The Voice também serve, lá está, mostrou-me não só ao público lá de casa, mas também ao público que produz música. E cheguei à casa dessas pessoas e essas pessoas sabiam com quem iam trabalhar e aceitaram, sempre tudo muito bem. És mais que mais um barco sem cais, és lua sem céu, sou teu. Um brilho sem luz que me conduz entre o luar do teu olhar. Um abraço, nosso espaço, quero-te bem, meu bem. Fica perto, bem perto de mim. E é assim. Será que é tarde para te ter aqui? Sem medo, motivo, tão certo, tão perto. Mas dá-me mais um livro aberto. Um abraço, nosso espaço. Quero-te bem, meu bem. Fica perto, bem perto. Se impõe, porque enfim, o tempo é que mais cerejas vai muito rápido e por mérito do entrevistado passou muito rápido, de facto, esse nosso tempo. Mas não queríamos já saber o seguinte: como diz que há pouco foi sempre produzindo, o que é que teve de ficar na gaveta para não sair neste salto? E se as coisas ficam na gaveta, pensa um dia recuperá-las ou de algum modo abandona-as, tendo em conta que vai produzindo cada vez mais? Não, há coisas que simplesmente não consigo publicar porque não tenho timings ou não tenho tempo para produzir realmente em estúdio, mas claro que agora vamos deixar que o salto chegue a todas as pessoas, ou o máximo de pessoas possível, passar um ano ou dois, quem sabe três, não sei, vamos ver se tudo correr bem, e serão, de certa forma, e quase de certeza, num próximo trabalho discográfico, porque eu não gosto de deixar nada na gaveta, gosto de... Porque se eu o criei, foi para alguma coisa. Uhum. Se não for para mim, não tenho problema nenhum, e eu até teria muito gosto em escrever para outros artistas, em utilizar essas músicas noutros artistas, claro, se fizerem o convite. Pois bem, e a última pergunta. Este disco, ouvindo aquela linha condutora que há pouco associou, que é a sua voz e a própria melodia dos temas... Este disco é propício a haver um circuito de verão e um circuito de inverno, em que o circuito de inverno seja mais para público sentado e o de verão seja mais para queimas das fitas, eventualmente? Sim, já temos algumas queimas agendadas, já temos concertos de verão, mas também, lá está, é um álbum que pode facilmente ser adaptado a um acústico, ou a algo mais unplugged, ou seja, mais íntimo, para ser apresentado em casas de espetáculos, em cineteatros, em salas mais fechadas, de lugares sentados, claro que sim. Eu quero trabalhar o ano inteiro e tenho agenda. Agora, claro que para o verão a agenda está sempre mais preenchida, mas ainda há espaço. Claro. Mas no inverno há mais tempo livre e espero receber convites porque quero chegar também a esse tipo de público. Então não tenho a oportunidade de no verão ir ver com férias e viagens. É sempre difícil. E a banda que o vai acompanhar, quer num concerto num formato, quer no outro? Sim, será sempre a mesma banda, apenas vamos ter que nos limitar à sonoridade, vamos ter que retirar se calhar alguns instrumentos, ou então até mesmo diminuir a capacidade do palco, ou seja, em vez de ter uma bateria com três timbalões, ter só um, de começar a diminuir os próprios instrumentos, de maneira a que o som seja mais íntimo e mais aconchegante, por assim dizer. Muito bem. Mas está tudo pensado, pouco prevemos. Sim, está tudo pensado, sem dúvida. Fernando, um abraço. Foi um prazer falar consigo a este propósito. Muito obrigado. Naturalmente, aguardamos para que haja boas razões para vir ao Oliveira do Hospital. Temos muito gosto em recebê-lo também aqui uma vez mais aqui na Rádio Boa Nova. Eu teria muito gosto em voltar. Muito bem. E seguramente estaremos mais vezes, se não houver outros motivos, serão concertos, serão as visitas ao Oliveira do Hospital, serão novos discos. Bem, a data fica por marcar. É o Fernando Daniel que irá dar. Portanto, para nós, da parte da Boa Nova, temos sempre a porta aberta para si. Muito obrigado, fico muito agradecido. Com pontos e linhas, eu crio uma história. Entre fotos e contos, eu guardo na memória. Tenho para dizer, eu vou sorrir, sorrir também. Se eu te falar, fala-me bem. Se eu te perdoar, perdoa-me tu também. Tens andado, eu tenho estado por aqui. Com quem tens falado, ainda há espaço para mim.